Portal do Arrocha. Nome da destaque, produção de eventos, Nath Farinha. William Tecla, seu moiozão. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro num barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Desmarque na guitarra. Vou dar um forte abraço pra galera do Paredão Expansão de minha Bahia, parceiro Ricardo Paredão Esmeralda. Esse aí é o Ferinha. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha do olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Vou mandar um forte abraço pra galera do Paredão Águia Branca. Esse aí é o Ferinha. Paredão Avalanche.